Olá, olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Em Foco. Tudo bem convosco? Edição para 4 de janeiro de 2016. Muita chuvinha. A música que podia abrir hoje a edição do nosso Em Foco podia ser da Linda de Sousa, a Chuva Chuvinha. Pois é, mas aqui isto não é nem chuva nem chuvinha, é uma chuvada que vem desde ontem. E, portanto, acho que isto não é mesmo, é aquelas músicas dos barcos, acho que é mais por aí, porque quando tal é assim que se anda por aqui. Bom, nem tanto, felizmente nem tanto. Há países como o Reino Unido em que é literalmente assim, infelizmente. Mas, bom, aqui é... Mas atenção, porque se continuar a chover como tem chovido, não vai demorar a que assim comece a ficar, pelo menos, em algumas partes da cidade. Em algumas partes, então, enquanto estamos a falar em cidades mais calcárias, como de Coimbra para baixo, mas então aí é realmente um problema mais sério, é. Mas enfim, para já não há danos de maior, que eu tenha conhecimento. E esta edição do nosso Em Foco é especialíssima. E porquê? Pois é, para quem não ouviu a Hora Zero, nem o Bom Dia Antena Web, o que já é uma falta, não devia ser, mas enfim. É porque hoje é o dia em que a Antena Web assinala o seu 6º aniversário. É verdade. No dia 4 de janeiro de 2010, lançamos foguetes e apanhamos as canas. Foi um festival enorme este dia 4 de janeiro de 2010. Fizemos uma missão especial de abertura e tudo. Foi bonito. 6 anos depois, também fazemos uma. E estamos a assinalar então este 6º aniversário. É realmente algo que eu confesso que fico muito contente e que sei lá, não tenho palavras. Eu, este 6º aniversário, é 6 anos de Antena Web. Que espetáculo. É uma coisa que não... Não sei, para mim é, não sei, todos os anos é sempre bom e tudo mais, mas este não sei porquê está-me a soar especialmente bem. Mas enfim, bom, edição do nosso programa, temos muita coisa para tratar. Temos a Guia dos Astros, temos os bastidores da música, temos o Minuto de Saúde com o João Marques, temos também a rubrica Acordo Ortográfico. Atenção, porque em Portugal isto não é novidade, mas no Brasil sim. Desde 1 de janeiro de 2016, que está em vigor o novo Acordo Ortográfico. E é precisamente do Brasil que nos chega essa rubrica, que foi feita então pela Rádio Câmara. Vamos chegar a conhecer mais em pormenor daqui a pouco as mudanças desse Acordo Ortográfico numa rubrica que será diária no programa Em Foco. Também temos o nosso Justiça em Cena, pois claro. Temos muita coisa aqui para tratar. Temos aqui a nossa rubrica, como se diz, as nossas efemérides, enfim, há muita coisa que vai valer a pena e que vai justificar a sua presença nas próximas 2 horas aqui no nosso programa Em Foco. E vamos começar precisamente pelos bastidores da música. Um espaço novo aqui no Em Foco. Este espaço divide-se em 5 partes e estas 5 partes vão então trazer aos nossos ouvintes as principais... novidades do mundo da música. Vou trazer as principais novidades do mundo, como o próprio nome vai dizendo, dos bastidores da música, e portanto vamos ter aqui então matérias muito interessantes para trazer. É interessante também, vamos ficar com uma música e com a Guia dos Astros, com os primeiros 4 signos, neste caso. Vamos ficar, portanto, o primeiro, como já disse, com os bastidores da música, depois com Caron Chéri e a música À l'inverse, à l'endroit, que é uma música que eu acho que tem muita energia e serve bem para iniciar mais um dia. Eu não digo propriamente iniciar amanhã, mas iniciar mais um dia. Enfim, e que possamos então ter aqui um momento de descontração com uma música que até nem é das mais conhecidas em Portugal. E depois vamos fechar este momento com a Guia dos Astros, dizia eu, com os 4 primeiros signos, que são, por esta ordem, Carneiro, que em português do Brasil é Áries, e vamos lá ver se eu não me engano. Áries, Touro, exatamente. Áries, Touro, Gêmeos e Caranguejo, que eu continuo sem saber porque é que no Brasil se chama Câncer, que é uma palavra tão agressiva. Não sei, mas enfim, pronto. Mas são estes os primeiros 4 signos do zodíaco que vamos conferir daqui a pouco na Guia dos Astros. Para já são os bastidores da música. Quem ouve rádio fica sabendo. Bastidores da música. João Guilherme Ávila, filho do cantor Leonardo, intérprete do personagem Joaquim na novela Cúmplices de um Resgate, reacendeu os rumores de um possível romance com Larissa Manoela, protagonista do folhetim do SBT. Na última segunda, a atriz Mirim completou 15 anos. Para comemorar a data, o ator de 13 fez uma declaração para ela em sua rede social. Vida, meu amor, amor de minha vida, pequena linda, tatum, enfim, muitos apelidos carinhosos, mas todos se referem a você, Larissa. Você ouviu? Bastidores da Música. De volta a qualquer momento. Bastidores da Música. Dans son bom dia. Bem, uma semana se passou e a gente já tava morrendo de saudade, né? Guia dos Astros aí de volta e a gente começa com previsões pra você de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer de plantão. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Arianos, bom dia. Conviver de forma harmoniosa com tudo o que existe seria o ideal para um aquariano, não? É aqui que entra a importância do autoconhecimento. Conquiste a paz interior para conseguir vislumbrar a paz no exterior. Diga pra hoje. O dia ideal para optar por resolver todos os assuntos pendentes com seu parceiro. Cor para hoje é o branco. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Taurinos, é aconselhável preparar-se ao máximo. Evite lugares muito perturbados, sobretudo aqueles em que você não se sente acolhido. Concentre-se apenas em satisfazer as suas necessidades primordiais do seu dia a dia. Dica pra hoje, no amor, se você ama alguém, mas não tem certeza de ser correspondida, segure a onda, viu? Cor para hoje, violeta. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Geminiano, talvez acorde disposto a expandir o seu mundo pessoal e com vontade de reformas em sua vida. Essa energia deve ser usada aí para conscientização de sua situação atual, tá bom? Dica para hoje, devido à paixão, você pode explodir de ciúmes. Esse negócio agora de WhatsApp, né, gente? Mas acredite mais em você e tudo ficará muito bem. Cor pra hoje, azul. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Cancerianos, o dia a dia, né, vai trazer muitas novidades a você. É só você acreditar. Se sua energia estiver meio estagnada, esta é a hora de se organizar para trazer movimentos e prosperidade. A fase é propícia para fazer planos e expansão e melhorias também. Dica pra hoje, com carinho, estude uma forma de mudar e concretizar sonhos com seu parceiro. Cor para hoje é o cinza. Fica por aqui, na melhor sintonia, porque Guia dos Astros volta já pra falar pra você de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Sua cor, seu número de sorte. E estamos de volta ao auditório depois deste Guia dos Astros, desta parte da Guia dos Astros. Vamos ter mais daqui a pouco. Para já, quero perguntar-lhe algo. Sabe qual é que é... Aliás, sabe como é que se diz em russo batatas? Ou batata, tanto dá. Pois é, vamos chegar a saber daqui a pouco como se diz... Nessa rubrica que o nosso programa que lhe vai presenteando. Hoje a nossa palavra é batatas em russo. Ora, é uma coisa que sabe sempre bem nesta altura, porque em Portugal, pelo menos, há muita tradição do bacalhau. Portanto, batata com bacalhau, por exemplo. E há muita receita que tem batata, né? Batata murro, batata guisada, batata assada, batata frita, que é uma coisa que todos nós gostamos, não é? Portanto... Aliás, sim. Eu até vou acrescentar mais daqui a pouco, mas para já vou deixá-lo então com esta pergunta: como é que se diz batata em russo? Antes vamos ter, deixa aqui a pergunta, antes vamos ter uns bastidores de música, vamos ter mais novidades para vocês, já de seguida nos bastidores da música. Também vamos ter mais uma parte da Guia dos Astros com os restantes, com outros 4 signos. Que são eles, se não estou em erro, Leão, Virgem, Escorpião e Balança. Não, aliás, Leão, Virgem, Balança e Escorpião, que em português do Brasil é Libra. A Balança é Libra, portanto, vamos ter então estes 4 signos daqui a pouco. E entre os bastidores e a Guia dos Astros, vamos ter os nossos nomes das canções. Hoje, atenção para todas as Luísas. Aqui os Dama endeusaram a Luísa, que vão retratar nesta canção. Este tema dispensa apresentações, fez muito sucesso aqui no nosso país e continua a fazer. Os Dama, que são um caso bem sucedido de um grupo que nasceu de... Não diria uma brincadeira, mas uma coisa muito mais a sério, mas muito descontraída ao mesmo tempo. E assim foi, os Dama fizeram e fazem muito sucesso, enchem enchem plateias, enchem salas de espetáculo. Eu estive inclusive no ano passado, tipo, a oportunidade de testar, ano passado sim, tive a oportunidade, já ia dizer que era em 2014, mas não, foi mesmo no ano passado. Eu tive a hipótese de estar no Porto, quando foi o concerto dos Dama. Aliás, houve vários concertos gratuitos no Porto, os Dama, Rui Veloso, enfim. E quando eu fui assistir ao concerto dos Dama, foi realmente algo fantástico. Bem, é verdade que aquilo parecia, eu fiquei em dúvida se aquilo seria, ao princípio, fiquei em dúvida se aquilo seria um concerto, se seria uma maternidade. Porque elas estavam todas aos gritos, estão todas a entrar em trabalho de parto, pronto, enfim, não é? Acontece. Mas não, depois percebi que era só, enfim, adolescentes com o estrismo a aflorar, mas enfim, depois aquilo até ficou bonito, cantaram muito, os Dama também tiveram uma souberam estar no palco, foi uma coisa muito bonita, por acaso, gostei bastante. Isto para dizer, então vamos aqui ouvir os Dama com a música Luísa. E depois temos então a Guia dos Astros. Antes, e antes de qualquer outra coisa, os bastidores da música. Quem ouve rádio, fica sabendo. Bastidores da música. Anitta fez com que a cantora Melody, de 8 anos, pagasse o maior mico no Facebook. Isso porque a menina fez uma publicação anunciando a parceria com a funkeira, que deixou claro que não existia nada confirmado, ao comentar com duas interrogações. Anitta e eu aguardem, dizia a artista, respondeu Anitta, que teve mais de 50 mil curtidas no comentário. Depois da gafe, o pai de Melody, MC Belinho, disse que Anitta afirmou que gravaria uma canção com a menina e se surpreendeu com a postagem. Você ouviu? Bastidores da Música. De volta a qualquer momento. Bastidores da Música. Quero ser aquele que te acorda. Não me importa que evites, que grites, que piques, que digas que eu sou isto e aquilo. Vivo no vacilo, porque sei o que é preciso para tu corares, gostares, olhares e pensares que queres ficar comigo. Um embaraço invadir o teu espaço. Estou aqui há 2 minutos e só te quero nos meus braços. Nem sei o que tens quando vens. Fico bem e não há mais ninguém que eu queira. E tu sabes que eu adoro as tuas vaidades, que de mim só ouves verdades. Luís, eu preciso de ti, faço tudo para ficar contigo. Vi-te aqui por perto e sem ser discreto perguntei-te o nome, sorriste e sem hesitar pedi-te o telefone. Subiste-me o ego, mas guardei segredo e falámos por horas. Luísa, quero te encontrar, o que é que eu faço agora? Coisas, Luísa, mas tu sabes que eu não tenho juízo. Há receios que tens de anseios que eu tenho. O que é que queres que eu te diga? E quero desvendar todos os teus mistérios e que vejas que o que eu digo é sério. Luísa, estou cego por ti, vou fazer com que tu sejas minha. Fico aqui por perto e sem ser discreto perguntei-te o nome. Sorriste e sem hesitar pedi-te o telefone. Subiste-me o encontrar. O que é que eu faço agora? Já estamos de volta, leoninos. Leão, de 23 de julho a 22 de agosto. Leoninos, seus dons e talentos naturais poderão ser testados pela vida. Não se coloque em posição defensiva, não levará a lugar algum, tá bom? Valorize tudo quanto já conquistou e defina onde precisa melhorar e aperfeiçoar. Dica pra hoje: se estiver nervoso, pare, respire e relaxe. Procure viver com prazer junto do seu par. Cor pra hoje, vermelho. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Virginianos, valorizar a amizade e também a família faz parte da sua natureza. É importante que saiba desenvolver o verdadeiro companheirismo. Você deve procurar se expor com clareza. Mostre quais são as expectativas que você espera dos outros. Dica pra hoje: saiba escutar e entender a pessoa amada com carinho. Se estiver só, pode pintar um lance, viu? Cor pra hoje, roxo. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Librianos, divergências ideológicas com pessoas do seu convívio poderão se manifestar mais forte hoje. O momento é muito favorável para redefinições na tentativa de reconciliar diferenças. Dica pra hoje: no amor, momento pode também mostrar com quem não é conveniente se relacionar. Cor para hoje é o creme. Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Escorpião, chegou o momento para encarar o cotidiano com novos olhos. É, a vida é feita de escolhas. Faça a sua, tentando se livrar de aprisionamentos e acomodações. Seja exigente com a sua própria ordem e com seus costumes, viu? Questione-se. Dica pra hoje: é hora de encarar a verdade e assumir os erros de seus atos. Deixe tudo bem claro. Dica pra hoje: a sua cor é vinho. Bem, gente, Guia dos Astros tá voltando já já. Fica por aqui, viu? Porque a gente volta pra falar as quatro últimas dicas, né? Pra hoje, você de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Guia dos Astros, fica aqui. Volto já. Guia dos Astros, com Jane de Paula. Guia dos Astros, segunda parte. Ainda falta mais uma. Ainda falta mais uma. Mas agora temos a primeira edição do Acordo Ortográfico. Como os ouvintes sabem, em Portugal entrou em vigor em 2014 o novo Acordo Ortográfico. Na verdade, este acordo entrou em vigor indesculpavelmente em setembro de 2015. Mas não é só isso, porque este acordo ele foi firmado no dia, agora não sei se foi no dia 1, mas sei que foi em abril de 2008 que este acordo foi firmado, e que nesse sentido, ou seja, desde então que se ficou a dever, portanto, a... Como é que ia dizer? Então, se ficou a dever, portanto, a ou seja, este acordo ficou a reger-se, melhor dizendo, pelo tempo de tolerância que havia para que as pessoas possam aprender a escrever como é suposto. Na verdade, isso também acaba acontecendo no Brasil. Agora, no Brasil, tal como aconteceu em Portugal, as pessoas só começaram a valorizar, por norma, como é que se escreve bem depois de a fase de transição ter acabado. É bonito. Em Portugal também foi assim. Aliás, em Portugal, inclusive, eu tive aqui a hipótese de ler, e antes de prosseguir com a nossa emissão, eu comento-vos que tive... Aliás, antes de seguir para as músicas e afins, eu comento-vos que tive... oportunidade, por exemplo, de ler opiniões de portugueses e de brasileiros sobre este acordo ortográfico, E uma coisa que eu achei muito curiosa foi que os portugueses diziam que nós não tínhamos que alterar o acordo ortográfico com base num país que dizem muitos portugueses nem sequer falam o português como deve ser. Não é? E que, para todos os efeitos, o português é de Portugal. Portanto, temos que ser nós a tomar conta do idioma. E depois vejo brasileiros a dizerem que não têm que alterar o acordo baseado num país que é quantitativamente muito inferior ao Brasil. Portanto, cada um esgrima os seus argumentos. E o que eu acho interessante é que as pessoas esquecem-se que isto tem só a ver com uma questão que é a atualização da escrita face à fonética. Porque em Portugal já não se diz directo, nem actualidade. Bem, no Brasil isso já não se dizia há muito tempo, não é? Mas em Portugal sim dizia-se. No Brasil não. No Brasil, por exemplo, no Brasil escrevia-se frequência com um trema, que até acho que é uma coisa que faz mais sentido, porque sei lá, se diz frequência ou frequência. Aquilo que eu aprendi na escola é que quando o U está entre o vem antecedido de um E ou de um I, o U não se lê. E por isso é que há quem diga aquífero ou equitativo, e há quem diga aquífero e equitativo. Portanto, enfim, depois cada um esgrima os seus argumentos, os campos lexicais, etc. Mas eu acho que realmente o trema era bom para que as pessoas pudessem ter aqui uma diferença. Mas enfim, esse trema desapareceu. Enfim, eu estou a dizer isto aqui tudo, quando tal já não é preciso a rubrica para nada. Vamos à rubrica. E depois temos... Não, aqui foi mais uma reflexão. E depois temos, mais lá para a frente, a rubrica O Minuto de Saúde. Vamos falar sobre a obesidade daqui a pouco com o João Marques e mais um médico da Ordem dos Médicos. Entretanto, antes, ou seja, entre uma rubrica e a outra, vamos ter a nossa rubrica por ruas e cidades. Portanto, acordo ortográfico, por ruas e cidades e minuto de saúde. Só que hoje, o por ruas e cidades vai até Sarajevo, a capital da Bósnia-Herzegovina, cantada em bósnio por uma Bósnia. Nascida, neste caso, não em Sarajevo, mas em Tuzlam. Tuzlam é uma cidade da parte sérvia da Bósnia-Herzegovina. Ela chama-se Selma Bajrami e é uma cantora, portanto, que tipicamente, mesmo há estilo bósnio, sérvio, balcânico, canta esta música, que aliás vai retratar mais uma vez uma cidade que foi fustigada pela guerra em 1995, não é? Sobretudo em 1995. E vai ser algo para mim, vai ser algo fantástico de recordar, porque eu gosto muito desta música, embora não seja lá muito um dos motivos, mas para todos os efeitos, também aqui uma parte positiva da cidade de Sarajevo. Vamos ouvir então estes três momentos radiofónicos, começando pela primeira edição do Acordo Ortográfico. Já está em vigor o novo Acordo Ortográfico. Com a reforma, não se usa mais o trema, sinal colocado sobre a letra U, para indicar que ela deve ser pronunciada nos grupos GUE, GUI, QUE e QUI, como, por exemplo, nas palavras aguentar, aguir, bilíngue e 50. Atenção! O trema permanece em algumas palavras estrangeiras e em suas derivadas. Exemplo, o nome próprio em alemão, Miller. Lembre-se, o acordo muda somente a grafia das palavras. Restringe-se, portanto, à língua escrita e não modifica a língua falada. Rádio Câmara, a rádio da cidadania. Bože dragi, ja što te volim, dan i noć se za tebe molim. Kad te nema, nema ni mene, al ne mogu, al ne mogu da ti dozvolim. Da mi mladost na slamku piješ i ljepotu od svijeta kriješ. Da te svake večeri čekam i da slavim kad te dočekam. Što si takav prema meni, lijepo što i sreća ženi. Što ne mogu ko ti biti, a do zore s društvom biti. Što je tebi dopušteno, to je meni zabranjeno. Što ne mogu ja bez straha, poginuti od sebe dana. Bože dragi, ja što te volim, tloge gaziš, suzama solim. Kad te nema, nema ni mene, al ne mogu, al ne mogu da ti dozvolim. Da mi dušu okove staviš, oko mene zidove praviš. Da ne viđam bijeloga Boga i da služim samo tebe, tebe jednoga. Što je tebi Sarajevo, to je meni nebo cijelo. Što je tebi Bosna mila, to su meni moja krila. Što su tebi plava polja, to je meni pjesama moja. I u slobodu vrati meni, i u zauvijek me okameni. Minuto Saúde. Esta semana o Minuto Saúde aborda a obesidade pediátrica. O programa de hoje aborda os números da obesidade. A obesidade pediátrica é um problema mundial que tem vindo a atingir níveis epidémicos nos países envolvidos e que continua a aumentar gradualmente nos países em desenvolvimento. Em Portugal, cerca de 20% das crianças com idades compreendidas entre os 7 e os 9 anos de idade apresentam excesso de peso. Aproximadamente 11% são obesas, representando uma em cada três crianças portuguesas. As causas para esta situação são múltiplas. A genética influencia a suscetibilidade da criança a um envolvimento impulsionador da obesidade, mas as opções do estilo de vida, ou seja, a atividade física, os comportamentos sedentários e a alimentação e o envolvimento sociocultural parecem desempenhar influências determinantes no aumento generalizado da obesidade. Este programa foi desenvolvido pela Dra. Sandra Martins, especialista em gestão do peso. Acompanhe este projeto em www.facebook.com/minutosaude. Minuto Saúde com o João Marques. Há pouco falava então no trema e era precisamente, por isso é que eu disse que quando tal já nem era preciso o acordo, porque fomos buscar precisamente o trema no acordo ortográfico, que é o que eu acho que é mais relevante aqui. Portanto, temos o acordo ortográfico no Brasil, a maior mudança, mais significativa, será mesmo essa do trema, que desaparece. Por exemplo, como aqui dizem, aguentar. Bem, o não é? Aguentar, supostamente, não é? Porque o não se lê. Pronto, é daquelas que eu acho que realmente aí o trem era mesmo benéfico até para o português de Portugal. Mas, enfim, já que não é, não é. Vamos para um breve intervalo e depois vou-lhe dizer como é que se diz batatas em russo. Para já... Tempo de intervalo aqui no nosso Em Foco. Até já! Meio-dia. A hora do almoço. Ou pelo menos de começar a prepará-lo. Podemos dar-lhe uma sugestão? Cardápio. Durante 50 minutos, a Alternativa Rádio leva até aos ouvintes do Canal 1 um programa não apenas de culinária, mas também de cultura alimentar. Escute Cardápio às segundas-feiras, a partir do meio-dia, no Canal 1. Música. segundo, simplesmente um instante. Um instante é suficiente para uma íntima fração. Íntima fração, sábados, 6 da manhã, com Francisco Amaral no canal 1. Desde 1914 que o mundo se constitui de 7 artes. No Canal 1 temos um espaço radiofónico destinado a todas elas. Trilha das Artes, a música que dá o tom a artes como escultura e pintura, não só, mas também. Marco Antonis conversa com artistas de múltiplas áreas, sempre acompanhados com a melhor música. Trilha das Artes, aos domingos, das 23h30 às 24h, no Canal 1. A Jovem Guarda marcou os anos 60 e, desde então, a música brasileira nunca mais foi a mesma. Ganhou outro estatuto, sobretudo a nível internacional. Passou a ouvir-se muito em Portugal e vários dos temas escritos pela Jovem Guarda conheceram versões em outros países, em outros idiomas, e são hoje ícones à escala planetária daquela que é a primeira arte. Priscila Braga apresenta aos ouvintes do Canal 1 Rádio Brasil. Espaço radiofónico dura sensivelmente 60 minutos e que traz os sucessos de várias décadas associados à MPB, Jovem Guarda e outras vertentes. Rádio Brasil, segundas-feiras, a partir das 4 da tarde, com Priscila Braga, no Canal 1. Sejam bem-vindos à segunda parte do nosso Em Foco. Tudo bem com vossos meceses? Pois é, estamos de volta então nesta edição do nosso Em Foco e para desde já vos trazer mais um momento informativo, a terceira parte dos bastidores da música aqui no nosso Canal 1. Os bastidores da música que vão ter também depois aquele momento de... Portanto, aquele momento de musical que se lhes segue, que é trazido aqui por Louisa Johnson, música nova, chama-se Forever Young, mas não é a música dos Alphaville, é a mesma música nova da cantora britânica Louisa Johnson. E por fim, a terceira e última parte da Guia dos Astros. Guia dos Astros que agora nos vai trazer os restantes signos, portanto, Aquário, Capricórnio, aliás... Eu confundo-me sempre com estes signos. É Capricórnio, Sagitário, Aquário. Também aqui faltar aqui algum. Não, Sagitário. Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Hoje temos aqui a visita ao estúdio de uma antiga colega nossa, Ana Barbosa, que já nos está aqui a ajudar com os signos. Pois é, porque... Bom, Ana Barbosa sabe estas coisas, pelos vistos, ou não? Eu atrapalho-me todo. Mas assim, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Peixinhos. O peixe faz lembrar. E não tem nada a ver com. Agora, olha, por acaso, até era uma boa deixa para dizer aqui. Já que falei há pouco nas batatas com bacalhau. Batatas com bacalhau. Bacalhau, peixe. E batatas, a rubrica. Não, vai ser daqui a pouco. Mas diziam então que o peixinho faz-me lembrar aquele jogo das cartas, não é? Que a gente tem que juntar portanto, os quatro naipes, não é? Paus, ouros, espadas e copas. E depois então aí pronto, fazemos um peixinho. Enfim, bom, não tem nada a ver com as rubricas, mas agora, como se diz em português de Portugal, andei a viajar na maionese. Bom, ouvintes, temos então bastidores da música, Louisa Johnson com Forever Young e, por fim, a terceira parte da Guia dos Astros. Até já! Quem ouve rádio, fica sabendo! Bastidores da Música. Apesar de ter admitido que não estava mais solteira, Camila Camargo vinha mantendo um sigilo à identidade do escolhido. Mas o mistério finalmente acabou. Acontece que na última semana, o jornal Extra revelou o nome do namorado da filha de Zezé de Camargo e Zilu. O Felizardo é o diretor de TV Leonardo Less. Você ouviu? Bastidores da Música. De volta a qualquer momento. Bastidores da Música. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and that others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung. And may you stay forever young. And may you stay forever young. May you grow up to be righteous. May you grow up to be true. May you always know the truth and see the light surrounding you. May you always be courageous and upright and be strong. May you stay forever young. And may you stay forever young. Forever young. Olha só, voltando com você de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro. Sagitarianos, bom dia. Talvez tenha chegado a hora de definir o que quer para a sua vida. Aceite seus limites e respeite a sua capacidade para lidar com insatisfações. Assuma tudo claramente como você gostaria que fosse. Construa um lugar onde possa se sentir bem, viu? Dica para hoje, jamais insista com uma relação que está totalmente desgastada. Não dá, né? Não leva nada. Cor para hoje, bege. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricornianos, estes dias são bons para assumir uma postura bastante prática com relação às coisas que deseja alcançar. Procure organizar o seu tempo para que possa atrair novas coisas. Pense bem melhor sobre o rumo que quer seguir. Dica para hoje: no amor, procure aquilo de que realmente necessita se for construindo o que almeja, claro, né? Cor para hoje, lilás. Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Aquarianos, muita ansiedade poderá estar desviando sua atenção da busca por novas ideias ou alternativas. Junto com esta ansiedade, estará a inspiração para olhar sua vida de forma renovada. Amplie seus horizontes. Dica para hoje: a dois, acabe com o que aprisiona, limita e atordoa. Seja corajoso, assuma as verdades. Cor para hoje, preto, viu? Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Luciana, chegou a sua vez. O momento é de observação e comedimento, viu? Está clara a necessidade de tomar medidas que estabeleçam, ao mesmo tempo, limites por um lado e mudanças por outro. Por isso, é aconselhável ser cuidadoso. Dica para hoje: seja paciente e estude as situações com carinho para não magoar o seu parceiro. Cor do amor, rosa. Gente, a semana tá só começando, viu? Que pena que acabou, né? Mas Guia dos Astros volta amanhã logo cedinho aqui nesta mesma sintonia. Beijo pra vocês, bye bye, até lá. Guia dos Astros com Jane de Paula. E aqui estamos, ouvintes. Ora, é agora. Como é que se diz? Batatas. É russo. Ora, batata em russo diz-se kartoska. É como se diz batata. Eu não sei se batatas tem plural ou não, mas kartoska é batata em russo. Esta palavra é das raras palavras que tem também uma outra origem germânica. Porque eu já não recordo como é que se diz exatamente batata em alemão, mas em termos gráficos. Em termos de grafia, é mais ou menos a mesma fonética, ou seja, kartofa ou algo assim do género. E, por exemplo, em romeno é kartofi. Portanto, todos estes idiomas têm, apesar de serem muito, muito distintos, porque o romeno, o russo e o alemão, têm mais ou menos a mesma fonética na palavra batatas. Coisa pouco vulgar, mas acontece. Bom, então aqui está a nossa rubrica, como se diz. Kartoska é batata em russo. E agora temos rubrica nova da Alternativa Rádio, produtora portuguesa. Chega-nos o ecrã digital. Ideias de informática, novidades neste sentido, passarão agora a fazer parte do nosso Em Foco. Vamos à edição desta segunda-feira, dia 4 de janeiro. Como já disse, então, produção da Alternativa Rádio. Ecrã digital. De forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhões de humanos. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui na sua rádio, perto de si. Se procura um table produtivo, o Asus Transformer Pads pode ser uma solução. A tecnologia de Taiwan continua a apostar em tables Android que vão um pouco além da concorrência. A fórmula tem sido aprimorada ao longo dos últimos anos e neste momento os Transformer já conseguem bater-se com alguns portáteis que existem no mercado. Quando se fala em equipamentos híbridos, o mais difícil não é explicar aos utilizadores aquilo que eles podem ganhar e quais as vantagens do investimento. Facilmente um consumidor fica deslumbrado com a ideia de um portátil que pode ser um table e vice-versa. Difícil é, talvez, mostrar aos utilizadores que, ao apostarem nestes equipamentos, estão obrigatoriamente a fazer concessões. Se ganham na portabilidade, perdem, por exemplo, no desempenho e na autonomia. Mas o mercado está a mudar e, como sempre, a um grande ritmo. Isso significa que os dispositivos 2 em 1 estão a aprender rapidamente com os erros do passado. Basta pensar, por exemplo, no Surface Pro 3 da Microsoft, aquela que é uma das melhores propostas de híbridos que estão neste momento à disposição dos consumidores. Mas os dispositivos da Microsoft é um topo de gama neste segmento e é Windows. Existem alternativas no mercado para preços mais baixos e com outros sistemas operativos. E é aqui que entra o Transformer Pads, mais uma aposta da ASUS no segmento dos tablets Android focados na produtividade e versatilidade. Isto porque, além de o dispositivo ser um tablet, em toda a linha tem um teclado que lhe garante um maior dinamismo relativamente a alguns concorrentes do mercado, como por exemplo o Sony Xperia Z3, Table, Compact. As questões que são colocadas são: será que o teclado faz assim tanta diferença? E pelo menos 429€ pedidos, não faria mais sentido um portátil tradicional? Pode-se já adiantar que o equipamento tem uma construção muito apelativa e que o desempenho não compromete as tarefas mais produtivas fazíveis num table, mas também tem um punhado de senãos que, mesmo não colocando em causa a qualidade geral do produto, levam o utilizador a questionar a verdadeira ambição da ASUS neste segmento. Ecrã digital. De forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhões de humanos. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui na sua rádio, perto de si. Oh, fica sabendo. Bastidores da música. O rancho Neverland é emblemática mansão de Michael Jackson, que é também um cinema zoológico, labirintos e parque de diversões, foi colocada à venda por 100 milhões, cerca de 385 milhões de reais. O programa de TV norte-americano Today mostrou como a propriedade está atualmente. Mesmo sem os animais, que foram repassados para outros locais, a mansão conta ainda com uma bela arquitetura, cinema e um trem que permanece intactos. Você ouviu? Bastidores da Música. De volta a qualquer momento. Bastidores da Música. De volta ao auditório, palmas para mim, porque estava tão entusiasmado com a Kartoska e com o Ecrã Digital que me esqueci de lhe dizer o que é que íamos ter a seguir. Mas pronto. Coldplay com Adventure of a Lifetime e também a quarta de 5 partes dos Bastidores da Música. Na terceira parte vamos falar-lhe de efemérides. Quem nasceu, quem morreu, o que é que foi feito. Mas para já, tempo das soluções práticas, mais uma rubrica nova aqui no nosso Enfoque, para aqueles que, sei lá, soluções práticas, limpar o carro com uma batata, limpar o vidro do carro com uma batata, por exemplo, sei lá, ocorreu-me agora. Sei lá, qualquer coisa, ou seja, há vários exemplos de como podemos melhorar um bocadinho mais a nossa vida no dia-a-dia, com pequenas soluções que são igualmente práticas e que fazem uma grande diferença. Esta é mais uma rubrica da Alternativa Rádio e é com ela que vamos ficar daqui a pouco, mas desta vez não sem antes lhe dizer que vamos também ter a música do dia. E a música do dia é de Jorge Fernando. A música chama-se Amália, foi gravada em 1986 e lançada na cassete e no disco Lua. Esta música foi cantada por um senhor que, para além de ser cantor, era também guitarrista da fadista Amália Rodrigues, falecida a 6 de outubro de 1999. Quanto a esta música, porquê é que ela é a música do dia? Bom, porque foi uma das músicas primeiras a passar na nossa primeira emissão, no dia 4 de janeiro de 2010. Por isto mesmo, esta é a nossa música do dia. Vamos, por fim, e antes do intervalo, eu ainda volto, mas para todos os efeitos já lhe digo. Vamos à última parte dos Bastidores da Música. São 5 partes, já lhe disse, essa será então a última. Mas para já, as soluções práticas. Soluções práticas. Encare o seu dia-a-dia de uma forma diferente, mais divertida e apaixonada. Soluções práticas, conselhos úteis, emoções positivas para o seu quotidiano. Uma produção Alternativa Rádio. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui, na sua rádio. Esta semana vamos falar sobre os vícios dos nossos filhos em tecnologias e fast food. As crianças podem também estar viciadas em fontes de prazer que vão descobrindo à medida que crescem. O facto de se estarem a desenvolver e o exemplo dado pelos pais contribuem de forma decisiva para o problema. Os vícios são comportamentos repetitivos que podemos considerar compulsões. Por um lado, o ser humano é, por natureza, muito repetitivo. Por outro, guiamos-nos por duas leis, a de promoção do prazer e a do evitamento do desprazer, explica-nos os psicólogos. O que podemos então fazer para evitar este comportamento? Usar o autocontrolo, o nosso comportamento consciente, responde os especialistas, que alertam para um fator determinante no caso dos mais pequenos. Na infância, este regulador ainda não está muito desenvolvido. As crianças regem-se pelo que gostam ou não, e cabe aos pais ajudá-las a desenvolver essa capacidade. Vamos a isso. Soluções práticas. Encare o seu dia-a-dia de uma forma diferente, mais divertida e apaixonada. Soluções práticas, conselhos úteis, emoções positivas para o seu quotidiano. Uma produção Alternativa Rádio. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui, na sua rádio. Thank you. rasga o peito, chega a nós. Abre o coração e vence-o. Sua voz tem o encanto do feitiço desejado. Nos seus olhos a certeza de um povo determinado. Seus cabelos o mar alto de chegar a todo lado. No seu sangue Portugal nasceu o povo e fez de fado. Tem o encanto do feitiço desejado. Nos seus olhos a certeza de um povo determinado. Seus cabelos o mar alto de chegar a todo lado. No seu sangue Portugal nasceu o povo e fez fado. E como até morrer, amar é padecer. Amália, canta-me o fado. Quem ouve rádio fica sabendo. Bastidores da Música. Na última semana aconteceu o Futebol contra a Fome em Uberlândia, Minas Gerais. O evento foi organizado há 15 anos pelo irmão Pires. Porém, esse ano, pela primeira vez, o mais famoso da família não participou não, hein? Alexandre foi cortado pelo irmão Fernando, alegando que Alexandre não pediu sua autorização para iniciar a organização do evento. É mole. E mais, no próximo dia 8, Alexandre promove um festão para comemorar seus 40 anos. Quem não foi convidado, ele mesmo, Fernando. Você ouviu? Bastidores da Música. De volta a qualquer momento. Bastidores da Música. E estamos então de volta, ouvintes. Depois destes bastidores da música, agora então tempo para um breve intervalo, já voltamos daqui a pouco. A segunda, a terceira e última parte do nosso Enfoque ainda nos reserva novidades, música portuguesa, a rubrica Poetas, Justiça em Cena e as efemérides. Volto daqui a pouco, até já! Canal 1 dedicamos 30 minutos por dia à ficção e à imaginação. Rádio novelas e audioteatros. E ainda hoje, recordamos. Novo Ato. O passado no presente, de segunda a sexta, às 13h30, no Canal 1. A informação é um recurso estratégico para o desenvolvimento de qualquer país. Jornal Brasil Notícias. De segunda a sexta, durante 30 minutos, Edelson Moura e Márcia Ferreira trazem as notícias do Brasil e do mundo. Jornal Brasil Notícias. De segunda a sexta, a partir das 13 horas, no Canal 1. Ao Senhor Fado. é o seu programa de fado no Canal 1. De segunda a sexta, às 6 da tarde, Carlos Bonaparte apresenta um programa inédito na Radiofonia. Aqui, o fado canta-se desde princípios do século XX até o ano atual. Escute e participe. Peça aquele fado que tanto gosta e deixe a sua dedicatória. Diga lá ao Sr. Fado, de segunda a sexta, às 18 horas, com o Carlos Bonaparte, no Canal 1. Gosta de colecionar? Tem alguma preferência? Este programa tem. Colecionador de sons junto ao melhor dos efeitos sonoros e da música ambiente. Junte-se a ele, o Colecionador de Sons, terças das 4 às 5 da tarde, no Canal 1. O mundo é imenso. Talvez não pensemos nisto, mas a cada segundo que passa, existe uma nova Terra. Seja no passado distante, seja no passado mais próximo, existem artistas que já deram os seus primeiros passos e que escolheram um caminho alternativo. Não propriamente non-commercial, mas mais livre e independente. Outros, mais do que os primeiros passos, definiram assim toda a sua carreira. Conheça-os em Paris DJs, o resultado de um grupo de produtores, na sua maioria franceses, que lhe levam diariamente um programa sem locução, mas que tem igual interesse pela originalidade das composições sonoras que apresenta. Paris DJs, segunda a sexta, das 10h30 às 11 da manhã, no Canal 1. Olá, estimadíssimo auditório. Sejam bem-vindos à última parte do nosso Em Foco, edição para 4 de janeiro de 2016. Estamos de volta então, depois de mais um intervalo. E eu quero aqui trazer ao ouvinte a rubrica Poetas, que hoje traz um poema lindíssimo de Eugênio de Andrade e que hoje vamos recordar aqui. É mais um poema declamado, como só ele sabe fazer, por Luís Gaspar, este senhor da rádio e da televisão, mas sobretudo da rádio, que connosco já está desde, exatamente, 2010. Há muito tempo que Luís Gaspar nos permitiu, nos consentiu, e até nos recomendou, no caso da rubrica Poetas, os seus espaços radiofónicos. A rubrica Poetas traz então hoje este momento simbólico, este poema de Eugênio de Andrade. Vamos ouvi-lo. Ao café de São Paulo, quantas vezes outrora fui buscar-te. Sentíamo-nos ambos portugueses e ocidentais em arte. Do Jardim de São Lázaro chegava um apelo de Tília e de Açucena, e aquele aroma cálido embalava a carne loira num, no outro morena. Roma, Londres, Paris, talvez Nínive, cercavam-nos então, e aquelas ilusões que nunca tive poisavam-me na mão. Oh, lucidez da nossa inconsciência, voz que no azul do ar se diluía, Eugênio, Pedro, Eugênio, a inteligência, Pedro, o instinto, e despontava o dia. Teus versos eram sempre madrugada diáfana tão pura,

Justiça em Cena. Suspense. Drama. Comédia. História. O direito é coisa de toda hora, na vida de todo mundo. Comece agora, Justiça em Cena, a rádio novela da Rádio Justiça. Episódio da semana, a aposta e os opostos. Depois de muito tempo sem se ver, o Haroldo e o Rogério resolveram se encontrar em um restaurante. Haroldo! Aqui, Haroldo! Ah, Rogério, você está aí. É que eu vi um espelho no caminho e acabei parando e fiquei me admirando. Claro. E como estão as coisas? Mais ou menos, né? A vida não tá fácil. Não tá fácil pra ninguém. Você também tá com problemas financeiros? Eu? Não. Minha conta bancária tá sorrindo. E por que você disse que não tá fácil pra ninguém? E por acaso, eu queria esfregar na sua cara que eu tô bem? Tá bem assim? Minha empresa de perfumes sensuais tá indo muito bem, né? Perfumes sensuais? A pessoa passa o perfume e já começa a se sentir sensual. Então ela se sente como você todos os dias. Exatamente. Quisera eu um perfume que atraísse dinheiro. Ainda estamos buscando essa fórmula. Pois se você encontrar, me avisa, que tem uma pilha de conta vencida lá em casa. Eu ando tão desesperado que tô quase cometendo um crime. Falando em crime, você ficou sabendo da última fofoca? Qual? O Chico saiu da cadeia. Saiu? Quando? Ontem. E quem te disse isso? A Sônia. A sua mulher? É. A mesma que o Chico seduziu para ajudá-lo a dar um golpe em cima da gente? Eu perdoei a Sônia. Ela se arrependeu, largou o Chico e voltou para os meus braços, o que é perfeitamente compreensível. A Sônia foi apenas mais uma vítima daquele miserável. Miserável eu fiquei depois que ele roubou o nosso dinheiro e fugiu pro Paraguai. Pelo menos a polícia conseguiu prendê-lo. Já o nosso dinheiro, ninguém sabe onde foi parar. Ah, Rogério, o importante é que a justiça foi feita. O Chico foi preso e agora eu estou bem de vida. Fale por você. Eu tava falando por mim mesmo. Oi, pessoal. Chico! O que você tá fazendo aqui, seu salafrário? Calma, Rogério, que eu vim aqui em missão de paz. E se você continuar aqui, a guerra vai começar. Meus amigos, eu sei que eu errei. Errar é botar sal no lugar do açúcar. Você me roubou, seu cretino. Não foi bem assim. Ah, não foi? Eu roubei o Haroldo também. Sorte sua eu estar rico. Senão eu estaria furioso que nem o Rogério. O ponto, pessoal, é que eu fui preso, cumpri a minha pena e mereço uma segunda chance, não? E vocês são as únicas pessoas que podem me ajudar nesse momento. Te ajudar? Mas nunca, depois de tudo que você fez. Mas eu me arrependi, meu amigo. Se arrependeu do quê? De ter seduzido a mulher do seu sócio ou de ter roubado o nosso dinheiro? De tudo, Rogério. Acreditem, eu sou um novo homem. Ah, e quem garante? Você? Oh, e quem mais? Minha resposta é não para qualquer pedido seu. Então você poderia, por favor, não me ajudar? Não. Ah, então você vai me ajudar. Duas negativas viram uma positiva. Vamos embora, Haroldo. Acho que não temos mais nada pra fazer neste bar ao lado desse criminoso. Por favor, me deixe ao menos dizer o meu plano. Você não tem plano, Chico. Você tem golpe. Escuta, quando eu tava preso, tive uma ideia genial pra solucionar a superlotação em locais com pouco espaço. O quê? Camas verticais. Camas verticais? A pessoa vai poder dormir em pé confortavelmente. Essa é a ideia mais estúpida que eu já ouvi. Pois eu gostei. Gostou, Haroldo? Às vezes, eu chego em casa tão cansado que tenho preguiça até de deitar. Uma cama vertical solucionaria todos os meus problemas. E olha, o investimento é mínimo. Ah, mínimo quanto? R$1 milhão já tá bom. Ah, já tá bom? Melhor seria se você devolvesse o que roubou da gente. Mas eu não tenho mais esse dinheiro, Rogério. E quem me garante? Eu! Você é que nem produto de terceira mão, Chico. Perdeu a garantia faz tempo. Então, Haroldo, não vai ajudar um velho amigo? Amigo? Aonde? Aqui eu não tô vendo nenhum amigo. Ei, espera aí. Eu sou seu amigo, poxa. Tava falando do Chico. Muito bem. Se ninguém aqui vai ajudar um ex-etento a se reerguer, vou procurar que me ajude em outro lugar. Passar bem. Pra mim, uma vez criminoso, sempre criminoso. Talvez. Aposto que esse é mais um plano do Chico pra roubar dinheiro de otários. Não sei. Por isso, você deve investir na ideia dele. Eu? Por que eu? Porque você é o único que tem dinheiro aqui pra isso. E por que investiria nisso? Para que ele fuja com seu dinheiro. Ficou maluco, Rogério? Não, Haroldo, pensa só. Quando ele fugir com a grana, chamamos a polícia e ele vai preso. E pra que isso? Ora, pra provar que é ladrão, nunca se regenera. Eu não vou dar dinheiro pra alguém fugir com ele. É só pra eu provar um argumento, Haroldo. Com meu dinheiro, né? E depois eu não acredito que ele vá cometer outro crime. Não acredita? Se ele cumpriu a pena dele... Você quer dar crédito a um ex-detento, enquanto eu, um homem honesto, fico com o nome sujo? Só estou dizendo que eu acredito que o Chico tenha se regenerado. Se você acredita nele, então por que não investe na ideia dele, nas tais camas verticais? Talvez eu invista mesmo, sabia? Você vai se arrepender. Quer deixar essa conversa mais interessante? Como? Ora, com uma aposta. Aposta? Eu vou investir na ideia do Chico e aposto com você que ele não vai roubar o meu dinheiro. Pois eu aposto o oposto. Apostado? E se eu ganhar? Se você provar que o Chico é um ladrão, eu te dou o dinheiro que ele roubou de você. Mesmo? E se eu perder? Se você perder, vai ter que trabalhar pra mim e pro Chico, na empresa de camas verticais. Apostado. Deixa eu chamar o garçom para trazer o champanhe. Adoro brindar para selar uma aposta. Seu nome? Cantor de Mano. Mais tarde, o Chico e o Haroldo chamaram Rogério para uma conversa. Chico, eu pensei melhor e resolvi investir na sua ideia. Mesmo? Mesmo. E o Rogério vai ser a nossa testemunha de que tudo está sendo feito na maior legalidade possível. Isso mesmo. Pode deixar que hoje comigo tudo é legal. Veremos. Digo, queremos que seja. Muito bem. É só assinar aqui na linha pontilhada. Assinado. E aqui está o cheque de R$1 milhão. Obrigado, Rogério. Cuidado, viu, Chico? Que hoje em dia tem muito ladrão à solta. Pode deixar. Bom, eu vou indo. Eu não sou pobre como vocês, que tem tempo sobrando. Acho que eu também vou indo. Espera, Chico. Espera que eu tenho um assunto pra falar contigo. Se for sobre o dinheiro que eu roubei, eu já disse que eu gastei tudo, Rogério. Não, nada disso. Águas passadas, meu amigo. Amigo? Escuta. Você vai investir mesmo esse dinheiro todo numa empresa de camas verticais? Vou. Por quê? Ah, porque, Chico, meu amigo, eu tenho uma proposta muito melhor pra te fazer. Camas horizontais? Nada de camas. Minha proposta é muito mais ambiciosa que abrir um negócio. O quê, então? Por que você não aproveita que tá com uma bolada nas mãos e sai pelo mundo? Sai pelo mundo? Você passou muito tempo na cadeia, meu amigo. Viaje, vai esparecer. Você tá sugerindo que eu use o dinheiro do Haroldo pra sair por aí viajando? Alto lá que o dinheiro agora é seu. Meu? Claro, se ele te deu. Ele me deu pra investir na minha ideia. Pois diga que você mudou de ideia. Diga que você pensou direito e concluiu que essa história de cama vertical é uma grande idiotice. Você acha idiotice? Eu? Imagina, eu acho genial. Mas você não acha melhor gastar esse dinheiro com outra coisa mais útil, tipo as Ilhas Caimã, a Suíça... Algum tigre asiático. Tigre asiático? Acredite em mim. Uma viagem te faria muito bem nessa hora. Mas o que eu digo pro Haroldo? Pro Haroldo? Ah, não diz nada. Aliás, deixa que eu falo pra ele que você resolveu viajar pra esparecer, tirar esse amarelo presídio da cara. Será? Olha, se você quer saber mesmo, o Haroldo já espera isso de você. Ele espera isso de mim? Claro. Ele me disse... Dei R$1 milhão pro Chico, mas não quero nem saber o que ele vai fazer com o dinheiro. Ele disse isso? Disse. O Haroldo é o maior mão aberta que eu conheço. Oh, bom, se ele disse isso, aí precisamos repensar as estratégias de marketing, né? Repense, Chico, repense. Quanto mais você repensa, mais eu ganho essa aposta. Que aposta? Eu falei aposta? Eu quis dizer resposta. A sua resposta. Resposta do quê? Se você vai viajar ou não. Já disse que eu vou pensar. Então Pense, Chico, pense. Hoje eu vivo aqui na América, ganho bem cantando mambo. Mais tarde, o Rogério vai até o Haroldo. Rogério? Eu tava esperando o Chico. Ah, ele ainda não chegou para a primeira reunião de negócios? Ainda não. Pois eu sinto te dizer, mas ele não veio, nem virá. Não virá? Acho que ele seguiu o instinto criminoso e fugiu com seu dinheiro. Não é possível. É possível, Haroldo. É possível. E sabe por quê? Porque criminosos como Chico sempre serão criminosos. Eles são uma praga da sociedade. Os párias, os dálites, os impuros, os... Eu disse que não era possível porque ele me mandou um torpedo 15 minutos atrás. Um torpedo? Dizendo que estava preso. Ah, não falei? Eu sabia. Pegaram o Chico fugido do país com 1 milhão de reais. Deixa eu terminar de falar. Ele disse que estava preso no trânsito. No trânsito? No trânsito. Por ter cometido alguma infração? Lei seca, atropelamento ou coisa parecida? Engarrafamento. Só isso? Bom, eu preciso dar uma saidinha, mas não se preocupa. E daqui a pouco eu volto, tá? Mas você nem foi convidado para essa reunião. È ritornato a Napoli dopo 10 anni a Broccoli, Pasquale americano ballando il mambo all'Italia. Algum tempo depois... Oi, Haroldo. Chico, que cara de atropelado é essa? Você não sabe o que me aconteceu. Quase fui sequestrado. Sequestrado? Um cara encapuzado me obrigou a entrar no carro. Sorte que eu consegui abrir a porta do veículo e sair correndo. Mesmo? E o mais estranho é que o carro era igual ao do Rogério. Ei, o que tem eu? Você tentou me sequestrar, foi isso? Não sei do que você está falando, Chico. Claro que sabe, você nem se deu o trabalho de tirar o capuz. Ok, eu admito, eu tentei te sequestrar. E por quê? Pra provar pro Haroldo que eu estava certo, que você iria fugir com o dinheiro dele. E pra isso você resolveu me sequestrar? Pois é, né? Pois não adiantou. É, eu percebi. Bom, Chico, desculpa qualquer coisa e boa sorte aí, né, nos negócios. Rogério, você não tá esquecendo de nada? De pagar a conta do restaurante? Da nossa aposta. Lembra que eu apostei que o Chico não iria fugir com dinheiro? Lembro. O quê? Vocês apostaram em cima da minha honestidade? Nunca fui tão humilhado em toda a minha vida. Como o Rogério perdeu, ele vai ter que trabalhar pra você. Muito bem, Rogério. Nada de moleza, que funcionário meu não é pago pra ficar sentado. Esse mundo é muito injusto mesmo, viu? Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Episódio da semana, a aposta e os opostos, texto e direção de Guilherme Macedo, sonoplastia de Daniel Leite. Participaram deste episódio André Nogueira como o Haroldo, Edson Pereira como o Chico e Guilherme Macedo como o Rogério e o narrador. Justiça em Cena, uma produção da Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Estamos de volta, ouvintes, depois deste espaço humorístico, Justiça em Cena, aqui no nosso Em Foco, e chegamos quase ao final deste programa. Mas antes de me despedir, quero deixar-lhe não só as últimas duas músicas, mas também as efemérides. Porque no dia 4 de janeiro aconteceram coisas relevantes. Posso, por exemplo, dizer-lhe que em 1918 a Finlândia foi reconhecida pela Rússia como independente. Até então, a Finlândia era parte da Rússia. Também eles não estavam muito preocupados, porque logo depois iam conquistar um sexto do planeta, não é? Portanto, bom, foi assim uma coisa interessantíssima. Mas sim, a Finlândia era reconhecida como independente. 30 anos depois, era a vez do Myanmar. A Associação de Comércio Livre na Europa foi firmada no dia 4 de janeiro de 1960. E em 1994, a Lituânia torna-se o primeiro país báltico recém-independente da União Soviética a pedir integração na NATO, as Forças Militares do Atlântico Norte. É verdade. Conto-lhe também, quanto a nascimentos e falecimentos, duas notas importantes, para mim, pelo menos para mim, o falecimento no dia, aliás, o nascimento de Karine Rubin, no dia 4 de janeiro de 1978, esta esquiadora francesa, snowboarder, enfim, ela teve um acidente em maio de 2009 e morreu, portanto, enquanto durante um tempo de treinos, ela acabou então por falecer. E era realmente uma esquiadora promissora, sem dúvida, que era uma esquiadora promissora. Também lhe digo que em 2015, portanto, faz hoje um ano que Pino Daniele faleceu. Ele ainda era novo, ele faleceu com 60 anos. Novo, enfim. Não era propriamente um jovem, mas sim. Também não era propriamente velho, como quem diz, não é? Portanto, já sei que velhos são os trapos, mas não tinha 85 nem 90, não, só tinha 60 anos. Pino Daniele faleceu então, faz hoje, exatamente hoje, um ano. Conto-lhe, por fim, que, voltando um bocadinho a certas, neste caso, mais à parte do eu não vou chamar mídia, mas enfim, tem a ver, porque em 1950, no dia 4 de janeiro, a RCA Victor, que era a principal empresa da indústria fonográfica, ou neste caso já discográfica, anunciou que iria começar a produzir algo novo, chamado de Long Play. Era a primeira vez que um disco iria suportar a gravação de até 20 ou mais músicas, mas enfim, pelo menos umas 20, 22 músicas, ou seja, que iria passar a suportar esta gravação. Os LPs iriam ter a capacidade para serem gravadas entre 9 a 11 faixas, mais ou menos, 9 a 11 faixas de cada lado. Bom, discos de dupla face já sabíamos, já não é novidade nenhuma. Agora, discos que tivessem esta capacidade, bom, isso é uma novidade. Para quem não sabe do que é que eu estou a falar, são os discos de vinil que nós comumente conhecemos como 33 rotações. E assim, ouvintes, que chegamos ao final do nosso Enfoco. Vamos despedir com duas novidades, duas músicas recentes. Sam Smith com Writings on the Wall. Bem, esta música é normalmente recente. Eita, isso calhar até é. Bom, mas esta, pelo menos eu não conheço esta registração. E vamos fechar também com Sigma e com Rita Ora. Música chama-se Coming Home. E é com estas duas que fechamos esta edição do nosso Em Foco. Eu, Carlos Bonaparte, fico por aqui. Agradeço-lhe de veras a sua presença, a sua companhia. E, já sabe, vamos continuar a ter muita programação, que espero eu seja do seu inteiríssimo agrado. Ouvinte, para si uma ótima tarde e até amanhã, se tudo correr bem, há de correr às 11 horas. Até lá! But always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay. I'm prepared for this. I never shoot to miss, but I feel like a storm is coming. If I'm gonna make it through the day, then there's no more use in running. This is something I gotta face. There's a life I always knew but never had.